Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos sentando e cantando. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu espírito é que ama e faz. Sem medo algum. Sem medo algum. Meus irmãos, nós estamos, felizmente, diante do Evangelho maravilhoso, principalmente para terminar esse encontro, especialmente dedicado às novas comunidades, que o próprio Papa João Paulo II chamou de uma primavera para a Igreja. Mas aquilo que nós falamos a respeito de comunidade se aplica a todos nós, porque a primeira comunidade, a célula mãe de qualquer comunidade, é a comunidade família. Então se aplica totalmente à nossa realidade concreta do dia a dia. E veja então o que é que nos diz o Evangelho. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Então é preciso que haja correção. O Evangelho não retira a necessidade da correção, mas em particular. Portanto, pessoa a pessoa, não é diante dos outros, não é em público, especialmente não é aos gritos, aos xingos, com briga. Mas em particular, a sós contigo. E aí vem uma frase muito importante: se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu vou dizer, e eu peço que você repita comigo: se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Seja ele quem for, sabe, meu irmão, seja ele quem for, minha irmã, seja o irmão de comunidade a qual você pertence, seja um membro da tua família, seu filho, seu irmão de sangue, até mesmo, quem sabe, seu pai, sua mãe, ou marido e mulher. Porque também entre marido e mulher é preciso que haja esta correção. Meu bem, isso não está certo. Não é desse jeito. Não é assim que se faz. Não é assim que se fala. É preciso a correção. Mas o mais importante é isso: se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Qual é o mais importante? Se ele... Então eu vou perguntar e você vai responder tudinho. Qual é o mais importante? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Por que que eu disse que é o mais importante aqui? Porque todo esse evangelho não é para pôr o irmão para fora. Não, é o contrário. É para ganhar o irmão. É para ganhar a pessoa. É para trazê-la de volta. É para trazê-la para o bom caminho. É trazê-la para o correto. É para ganhar o irmão. E continua. Se ele não te ouvir, toma contigo mais duas, uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Numa comunidade, isso é muito importante. Ainda não foi para todos. No caso, não foi para a comunidade, não foi para a igreja. Não foi para o público. Ainda é uma coisa, mesmo em família se aplica a isto. Mesmo que seja um erro grave, pega alguém com você e vai lá conversar com aquele membro do casal. Ou vai conversar com o casal que está se desentendendo. Para quê? Para ganhar. E não para perder. Nós não podemos perder de maneira nenhuma, nunca em ninguém, nunca em ninguém. É preciso ganhar, ganhar, ganhar, ganhar, ganhar. Ganhar o irmão sem perder ninguém e nunca. Claro, erramos muitas vezes, erramos. Fazemos as coisas de maneira, de forma errada, fazemos. Mas é preciso aprender. O Evangelho é para corrigir a gente também. E hoje o Evangelho está corrigindo o nosso modo de agir e a nossa mentalidade, porque infelizmente a maneira humana não é esta. A maneira humana é logo acabar com o outro. E muitas vezes aos xingos, aos gritos, com briga. E que vá para lá, que se amole. Aconteça o que acontecer. Não. De jeito nenhum. Pessoa alguma. Mesmo que seja uma pessoa que não nos é simpática. Isso se aplica ao trabalho. Isso se aplica aos amigos. Isso se aplica numa repartição. Isso se aplica numa comunidade. Isso se aplica principalmente numa família. Se ele não vos der ouvido, agora ele não deu ouvido, não quis saber. Só que não é uma vez só. Mas a pessoa é como se diz no bom português, é contumaz. Ele continua no erro e não quer saber de voltar atrás. Se nem mesmo, se ele não vos der ouvido, diz-o à igreja. Quer dizer, leva as autoridades da igreja, leva as autoridades da comunidade. Se nem mesmo a igreja, as autoridades, ele quiser ouvir, seja tratado como um pagão ou um pecador público. Mas aqui há alguma coisa muito interessante. Como é que Jesus tratava os pecadores? Como é que Jesus tratava os pagãos? Nós temos inúmeros exemplos no Evangelho. É Mateus, é Zaqueu, é Maria Madalena, é aquela pecadora pública que foi pega em adultério, aquela outra pecadora que nos fala o Evangelho, é o próprio Simão Pedro, quando ele errou. Jesus tratava tão bem os pecadores. Tratava também os pagãos com muito amor, com muito perdão. Deixa agora eu dizer, nós, na prática, acabamos fazendo tudo ao contrário. Verdade ou não é? Primeira coisa que a gente faz é já colocar para todo mundo. Todo mundo está sabendo, menos a pessoa interessada. A parentela inteira está sabendo, os vizinhos estão sabendo, menos a pessoa interessada. Na comunidade é a mesma coisa. Na comunidade de igreja, no grupo em que a gente se reúne, naquela pastoral em que a gente atua, a gente fala demais. A gente fala de maneira errada. A gente deixa uma imagem terrível a respeito daquela pessoa, verdade ou não é? E que muitas vezes não corresponde à verdade, não corresponde à realidade. Me desculpa, quanta esposa fala mal do seu marido para todo mundo. Vai nas cabeleireiras, vai nas manicures. Verdade ou não é? É. Se o marido está errado, se o marido é alguém que não quer dar o braço a torcer e quer continuar na vida errada, você quer perder o seu marido? Você quer pegar e jogá-lo na lata do lixo? Jesus não fez assim com ninguém. Claro, sempre fica a decisão da pessoa, a vontade da pessoa. E quantos casos tristes em que realmente você fez de tudo para reconquistar o seu marido, o seu filho, mas ele não quis, e você sofre por causa disso. Aí está o correto. Mas a gente estar falando para todo mundo, te repito, para a parentela inteira, para gente que não tem nada a ver com a nossa vida, que encontra ali e desabafa e põe tudo para fora, e é o assunto corrente. Meus irmãos, minhas irmãs, eu falei das mulheres, mas eu falo isso dos homens, sim, que muitas vezes fala mal das suas esposas para os seus amigos, para os seus parentes. Eu falo isso a respeito dos nossos filhos, que acaba falando mal do próprio filho, da própria filha, expondo aí para todo mundo. Hoje o Senhor está fazendo uma correção, uma grande, uma linda correção para todos nós, sem exceção. O importante é não perder o irmão, é não perder o marido, é não perder a esposa, é não perder o filho, é não perder a filha, é não perder ninguém. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Repete. Se ele te ouvir. Mais uma vez. E agora vem uma coisa muito importante, que o Evangelho continua. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido para o meu Pai que está nos céus. Eu vou repetir para ficar bem claro. Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, portanto, dois ou mais que se unem em oração, na mesma oração, no mesmo pedido, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. E por que isso? Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Eu estou aí no meio deles. Meus irmãos, isso quer dizer que tudo isto é questão de oração, de muita oração. Assim como Jesus disse: e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, hoje ele está dizendo para você, em primeiro lugar, vá às ovelhas perdidas da sua casa. Há alguma ovelha negra na sua casa? Deixa eu dizer, o amor preferencial é para este, é para esta que é a ovelha negra da sua vida. É preciso cercar essa pessoa de oração, de oração, de oração, e daí depende de paciência, de paciência, de paciência. Eu queria dizer a palavra paciência e acabei começando como penitência, e agora percebo que também se penitencie. Você não é a pessoa errada, mas faça penitência pela pessoa errada, pela ovelha negra da sua casa. Faça, faça penitência. E use dos meios para fazer penitências pela pessoa errada da comunidade, para não perder, porque Jesus é o primeiro interessado a não perder ninguém. Ele mesmo disse: essa é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Essa é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Você também? Diga comigo: essa é a vontade de Deus, que eu não perca nenhum, ninguém, daqueles que o Pai me deu. Deus te deu o seu marido, Deus te deu a sua esposa, Deus te deu o seu pai, Deus te deu a sua mãe, Deus te deu esse filho, aquele filho, aquela filha, e deu esse cunhado, essa cunhada, essa sogra, aquela sogra, aquele sogro, esse cunhado, aquela cunhada, primo, prima, irmão, que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Repete comigo: que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Senhor, eu não quero perder ninguém, por isso eu quero orar. Orar muito, me penitenciar, fazer realmente penitências, ter muita paciência, para não perder ninguém daqueles que o Pai do céu me deu, porque é responsabilidade minha. Você entendeu? É uma questão de oração, de muita oração. E aqui eu quero falar às comunidades. Mas, como eu disse, isso se refere também a todos, à sua comunidade e família. Procure cada um corrigir em si aquelas atitudes e modos que não constroem a vida fraterna. No caso da vida de família, nós somos os primeiros que precisamos corrigir em nós aquelas atitudes e modos de ser que não constroem a vida fraterna, a vida em família. Todavia, como a comunidade, como a família é formada por pessoas humanas, erros e pecados vão ser a realidade com a qual vamos lidar continuamente. Por isso, o exercício do perdão é fundamental. Repete comigo, o exercício do perdão é fundamental. Repete, o exercício. Eu preciso exercitar-me no perdão. Eu preciso aprender a perdoar. É um exercício. É um treinamento. Eu quero aprender. Aprender a perdoar. Eu preciso aprender a perdoar. Nós não estamos jogando palavras fora. Eu preciso aprender a perdoar. Daí vem, cada um precisa aprender a pedir perdão e a receber perdão. Se nós temos que aprender a perdoar, por outro lado, nós precisamos também aprender a pedir perdão. Marido, nós homens que somos mais durões, aprende, por amor de Deus, a pedir perdão à sua esposa quando você falhar. Esposa, mulher e mãe, aprende a pedir perdão ao seu marido quando você falhar com ele. Senão, gente, a coisa vai se endurecendo, que nem concreto. Se você não põe o concreto na hora certa, o concreto se endurece. E perdeu. Vai ficar no lugar errado, vai ficar na forma errada. Depois tem que quebrar, tem que arrancar. Quantas vezes é preciso quebrar, é preciso arrancar, porque infelizmente, não se pediu perdão. E se acostumou a não pedir perdão. É muito mais fácil, né? Não pedir perdão. Minha mãe contou uma vez, eu tive a graça de mamãe ter vivido um ano inteiro na comunidade conosco, antes dela falecer. E ela contou, quando a gente falava a respeito disso, que ela e meu pai, por mais dificuldades que tivessem acontecido durante o dia, eles nunca ficaram. Deixa eu falar diferente. Eles nunca dormiram sem se reconciliar. Porque muitas vezes iam os dois bicudos para dormir. Só que contava a minha mãe, nenhum nem outro conseguia. Depois, bastante tempo, um virava para o outro, às vezes era um, às vezes era o outro. Bem, você está acordada? Ou está acordado? Tô. fogo do cãozinho. Perdão. Você me perdoa. Fosse quem fosse o culpado, era meu pai, era minha mãe. Aí vem o perdão, daí vem o abraço. Daí veio justamente todos os anos que eles viveram juntos e não somente formaram a nossa família. Eu sou apenas um dos frutos daquilo que meu pai e minha mãe viveram. Eles não dormiram, não conseguiram dormir nenhuma vez sem antes se reconciliar. Aprenda a reconciliar-se. Marido, mulher, aprenda a reconciliar-se. Não durma sem pedir perdão. Aqui uma coisa muito importante: a comunidade. E a comunidade, família também, sobrevive não quando desaparecem os erros e pecados de uns contra os outros, mas quando cada um aprende a perdoar 70 vezes 7. Vou repetir. A comunidade família sobrevive não quando desaparecem os erros e pecados, porque errados e pecadores somos nós todos. Todos erramos, todos pecamos, ora um, ora outro, é mais grave, é menos grave. Não é quando desaparece, porque não vão desaparecer os erros e pecados, mas quando cada um aprende. Deus nem obriga que você já saiba e que você já esteja fazendo perfeitamente. Aprende a perdoar 70 vezes 7. Você sabe muito bem o que quer dizer aprender 70 vezes 7. É isso que se chama viver reconciliado. O único jeito de você ter as mãos limpas é você ir lavando as mãos. Porque quem de nós não suja as mãos? Quem de nós não precisa tomar banho? A gente tem as mãos limpas lavando muitas e muitas e muitas vezes a mão. A gente vive reconciliado, se reconciliando, se reconciliando, se reconciliando, se reconciliando. Vamos cantar, pedindo isso ao Espírito Santo, pedindo isso ao Senhor, que a gente perdoe, que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda a se reconciliar. E a Gislaine vem ajudar a gente a orar para que isto verdadeiramente aconteça. Diga comigo: na minha vida. Vocês estão se levantando? Se quiserem se levantar, vai muito bem. Pedindo a graça ao Espírito Santo, a graça de perdão. Cantemos. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser. amor. O Padre Jonas foi falando, o Monsenhor Jonas foi falando. É preciso perdoar. Viver reconciliados. E dentro dos meus ouvidos eu ouvia os pratos quebrando no chão, pedras lançadas na janela, fazendo aquele rasgo. Eu ouvia no meu coração as portas se batendo. Quanto isso já aconteceu conosco? Quantas vezes isto já aconteceu conosco? O que é que se perdeu? Deus não quer perder ninguém. Jesus, o nosso coração hoje quer ser depositado no teu. E quer ser aberto agora com tuas próprias mãos. Porque dentro de nós há muitas cenas. Há muitas palavras. Há muito desgaste, porque também aconteceu conosco. Quantas vezes nós falamos com nossos irmãos? Quantas vezes nós anunciamos para eles a tua palavra, mas não ouviram a tua voz? Quanto nós trazemos dentro de nós o peso daqueles que foram embora? Quanto nós trazemos dentro de nós talvez a culpa de não ter feito tudo o que deveríamos, de não ter feito como deveríamos? Abre o nosso coração com tuas mãos. Talvez nós encontramos lá dentro a nossa própria face, o nosso próprio rosto, por ter perdido esta virtude, por ter perdido a alegria de retornar a amar aquele que para nós hoje se tornou pesado demais. Talvez perdemos no caminho esta ingenuidade, essa inocência de retomar o caso, de voltar a amar, de voltar a abraçar. Talvez, Jesus, de tantos processos que nós vivemos, nós já tenhamos nos desgastado e já tenhamos caminhado dentro de nós em papéis escritos dizendo: este dá certo, aquele não. Este jeito dá certo, este jeito não. Talvez nós já tenhamos desenhado dentro de nós o perfil daqueles pelos quais nós quereríamos que vivêssemos conosco. Talvez nós já estejamos, queridos, já estejamos colocando dentro de nós os parâmetros para aqueles que nós escolhemos e tenhamos desistido daqueles que tu escolhestes. Abre o nosso coração com tuas mãos. Talvez lá encontramos um grupo de carcereiros cuidando de seus presos. Talvez lá dentro de nós, nós mesmos sejamos o carcereiro. Quem é mais preso? O preso que fez o pecado, que fez a injustiça, que cometeu a injúria, ou o carcereiro que cuida e é inocente do caso? Tanto o carcereiro se torna um preso, quanto o preso que está na prisão. Feche os seus olhos e veja esta cena. Veja dentro de você aqueles pelo qual hoje Deus diz: eu não quero perdê-los. Eu não desejo perdê-los. Vai vendo Jesus abrindo as portas, lá onde se encontra o rótulo de cada homem, de cada mulher que nós conhecemos, lá onde está escrito aquilo que fizeram conosco, lá onde está escrito a história que nós vivemos com nossos esposos, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossas autoridades, com a própria igreja, com o próprio Deus. Vai olhando Jesus abrindo a porta e a fileira de prisioneiros, daqueles o qual nós metemos no nosso próprio cárcere, porque não ouviram a nossa voz, porque não nos obedecem, porque não nos escutam, porque não entendem a nossa vocação, porque não compreendem a nossa missão. Vai deixando estes se enfileirarem e trocarem agora os seus rumos. Do isolamento, uma grande multidão que vem abraçar você porque não sabe o que fazem. Porque vem abraçar você como abraçaram e podem abraçar na paixão do Senhor, porque não sabem o que fazem, porque não souberam o que fizeram. Vai deixando esta multidão de pessoas no teu interior sair do cárcere e abraçar e chorar no teu ombro e receber de você e de mim o nosso perdão, o nosso amor, o nosso recomeçar de novo. O bálsamo do Cristo que corre, que une os homens e as mulheres, está agora correndo. E das mãos de Cristo que abriu o nosso coração, corre o seu óleo mais uma vez, que vai curando as nossas feridas. Que não se quebre o caniço rachado, que não se apague a vela que ainda fumega. É isso que Jesus está fazendo conosco. Que não se perca nenhum destes, que não nos percamos nós mesmos guardando nossos prisioneiros, que não percamos a hora da sabedoria para corrigir e para formar na justiça, que não tenhamos medo de ouvir esta voz, porque os nossos ouvidos estão surdos à sua voz. Somos os primeiros a não ouvi-lo. Por isso, muitas vezes, Deus nos perde. Deus nos perde naquele momento da graça. Deus nos perde naquele momento que poderia ser de reconciliação. Deus nos perde naquele momento onde nós poderíamos fechar a boca. Deus nos perde naquele momento onde poderíamos dar o abraço. Deus nos perde naquele instante onde nós não deveríamos dizer nada. Oh querido Jesus, com tuas mãos, vai abrindo o nosso coração enrijecido, talvez sábio demais, talvez já decidido demais a não dar bola, a não voltar atrás, talvez ferido demais, a ponto de não querer mais levar as chibatadas. Talvez desesperado demais, a ponto de não querer mais ouvir nem o consolo. Coloca a mão no seu coração e peça a Deus esta graça, a graça do amor, a graça que está disponível, disponível para nós. E o grito do Cristo agora é este: a minha graça está disponível para vós. A minha graça, eu a torno disponível para vós. Tomai-a, bebei-a, comei-a, porque a minha graça e a minha pessoa que vós receberão em minha Eucaristia. Aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Então recolherei de vossas lágrimas uma grande plantação de frutos maduros. E então em vossas casas vereis o quanto brilha a minha face. Cantemos, irmãos, porque Deus derrama sobre nós o dom da reconciliação. Seria la la varia varia la la varia la la la. Ergue os seus braços. Seria la la varia la riri. Seria la la la la. Que do alto céu se confirme esta profecia do derramamento da reconciliação, da graça do amor que recomeça, do amor que nunca acaba, porque vem do Cristo, porque vem de Deus. Espírito Santo de Deus, sem Espírito Santo, canta junto, inunda o meu ser, mais forte, abrindo o nosso coração. Quero sentir o amor. O amor de quem? Do meu Senhor. Só dele, só ele é possível. Canta mais forte, canta, igreja. De novo, inunda meu ser, inunda meu ser.